Daniel. Foi que falou que as malocas não sentam nos boiadeiros. Aqui jacaré não é no peito, é no pé. Por soltado, por sonando que elas querem. A gente também anda cheio de ouro no pescoço. E eu de luxo e botona preto fosco. Chapéu na cabeça, bota o bota-bota em mim. Bota chapéu na cabeça, bota o bota-bota em mim. Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho. Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho. Devagarinho, galopando gostosinho. Devagarinho, lotera. Bota o chapéu na cabeça, bota a bota e bota nela. Bota o chapéu na cabeça, bota a bota e bota nela. Ela se amarra e muda no pião sem cela. Ela se amarra e muda no pião sem cela. Fez o beat, máquina de rir.